Salve galera, tá no ar mais um Teólogo de Quinta. Dessa vez vai ser edição mesmo, tá? Tô gravando aqui rapidinho pra não deixar você esse conteúdo dessa semana. E, bom, eu mandei ontem, na verdade, né? Tô gravando isso na quarta noite, então mandei na terça noite o podcast pro meu editor editar o fio, mas ele deu uma sumida, não apareceu. E aí, pra não falhar, né? Eu trouxe aqui o conteúdo pra vocês. Então, galera, eu mandei lá na enquete, lá no Instagram, sobre dois temas que eu poderia gravar aqui. Que era sobre contando histórias, histórias pessoais ou metas para 2021, né? E o mais votado foi metas para 2021. E eu queria falar um pouco sobre algumas metas minhas pessoais, tá? E algumas metas pro podcast também, tá? E assim, eu queria dar um conselho também no final desse programa, quero dar um conselho para vocês em relação a isso. E eu sei que é muito comum a gente no início do ano fazer projeções, metas, objetivos para um novo ano, porque janeiro traz essa coisa, né? A virada de ano traz essa coisa de que, pô, agora vai ser diferente, agora tudo vai ser diferente, agora eu vou fazer coisas que eu não fiz no ano passado, vou mudar isso, aquilo outro, vou emagrecer, enfim. Uma série de coisas que só o mês de janeiro traz pra gente, porque quando chega em fevereiro e março você já meio que larga mão de tudo isso e toca a sua vida normalmente como ela sempre foi. Mas então eu vou colocar aqui pra vocês algumas das minhas metas possíveis para 2021, coisas que é possível de fazer, mas basta apenas a gente se focar, tá? Eu vou, óbvio, essa palavra, eu tô com uma batalha com essa palavra, mas eu insisto em usar ela sempre. Obviamente, né, tem um B no meio aí, não sei por que uma palavra da língua portuguesa tem duas consoantes, velho. Mas enfim, não, são coisas que eu não vou expor muitas coisas pessoais da minha vida, do tipo, muita coisa que é pra, sei lá, que são muito pessoais, que não tem por que eu falar com vocês. Eu vou falar de algumas metas que eu tenho de, tipo assim, de crescimento para mim como um produtor de conteúdo, né? Eu pretendo assistir nesse ano 100 filmes, tá? 100. Coloquei a meta e já assisti 4, eu acho, até agora. Maratonar 50 séries, que vai ser uma puta de um trabalho, mas vai dar certo. E ler 30 livros. Coloquei livros um pouco menos porque eu tô com dificuldade enorme de me concentrar no, na leitura. Então, acho que se eu conseguir essa meta de 30, eu já vou me sentir muito realizado, tá? E óbvio que se eu conseguir, que vai ser difícil passar essa meta, mas se eu conseguir passar essa meta, melhor ainda. E aí eu tenho uma noção já pro ano que vem. Algumas outras metas pessoais que eu tenho é de buscar fazer mais coisas do que eu fiz em 2020. 2020, eu confesso que fiz pouquíssimas coisas, principalmente relacionada à música, né, que é algo que você sabe que eu também canto, e alguns outros projetos que tá tudo na minha mente, tá tudo guardado na minha cachola aqui, mas que não saiu. Então, isso também é óbvio que aconteceram muitas mudanças na minha vida, e assim, o fato de eu ficar sem notebook também me atrasou em muitas coisas. Então eu passei que não tendo mais como produzir coisas que eu produzi antes. Então vou comprar um novo notebook em breve e aí esses projetos vou poder pôr em prática. Então essa também é uma outra meta minha. Guardar dinheiro, galera. Guardar dinheiro também é uma boa meta para esse ano, tá? Só que guardar dinheiro não é uma tarefa fácil. Você precisa ter alguma coisa que te motive a fazer isso, né? Que você pensa em algo que, caramba, vai ser importante eu guardar esse dinheiro por causa disso. Eu não sei o que é importante para você, eu não sei o que você quer fazer com o seu dinheiro, quanto você ganha, então não vou aqui ficar estipulando valor, enfim. Mas assim, a minha meta para esse ano é guardar R$ 200 por mês, né? Eu já fiz um cálculo ali, em 10 meses eu tenho R$ 2.000. Então é uma boa meta para quem ganha um salário mínimo que nem eu. É uma meta possível, tá? Eu tô trabalhando com isso, com possibilidades, com coisas que realmente dá para fazer. Eu poderia estipular uma meta de 250, por exemplo, Que aí em 4 meses eu já teria 1.000, né? Em 8 meses eu teria R$ 2.000. Seria muito melhor. Mas e aí ia me sugar muito. Então trabalhar com a margem de valor que é possível guardar, é possível juntar, é muito bom. Então, guardar dinheiro é uma boa meta para 2021. E relacionado ao podcast, eu pretendo manter a regularidade dos conteúdos aqui, tá? São os 8 episódios por mês, né? São as 4 plataformas, 4 Teólogos de Quinta. E alimentar mais a página do Instagram também, Teólogo de Quinta, né? E produzir mais, galera. Pretendo também comprar alguns equipamentos. Depois que comprar o um notebook, que é o necessário, né? O básico, eu vou começar a comprar equipamentos pro Teólogo de Quinta de gravação. Que no caso são microfone, mas assim, uma acústica. Sei lá, alguns equipamentos que são necessários para aumentar a qualidade do nosso programa, de aumentar a qualidade do nosso podcast. E eu investi também num site, né, no futuro site, por que não? Seria legal um site do Teólogo de Quinta, que agora a gente ainda é dependente do WordPress. E galera, é isso. Essas são algumas metas assim que eu posso expor para vocês, né, relacionado à minha vida e também a minha vida como produtor de conteúdo aqui no Teólogo de Quinta. Então, um conselho para vocês que eu falei que eu daria no final, né? Não se cobrem tanto. Trabalhem na margem de segurança, naquilo que vocês podem fazer, naquilo que é possível. Não se exija tanto, porque acaba que você quer fazer tanta coisa, quer botar tanta coisa no papel, quer, sei lá, abraçar o mundo, e acaba que você não faz nem 10% daquilo que você queria tanto e se frustra. E além de ser frustrante isso, você acaba que não tendo motivação nenhuma para cumprir suas metas, sabe? Então, trabalhe com o mínimo, trabalhe com o razoável, trabalhe com aquilo que é mais ponderável e mais importante também. E assim eu acho que você vai conseguir sim bater suas metas para 2021. E vamos junto, é só o começo, hoje é só o primeiro Teólogo de Quinta do ano. Tamo junto. Quando não der do meu editor editar o Teólogo de Quinta, vai ser assim mesmo, tá, galera? Se acostumem. O importante é manter a regularidade. O importante é ter programa toda quinta-feira. E isso é uma promessa minha aqui, tá? Como o Jonathan Fernandes. O que tiver ao meu alcance, o que tiver na minha possibilidade, se eu puder gravar e lançar, eu vou gravar e lançar episódios para vocês. Não quero falhar mais esse ano. Quero manter uma regularidade bacana. Essa temporada do Teólogo de Quinta, se depender de mim, vai até junho ou julho, tá? Essa temporada. E é isso, galera. Segue a gente nas redes sociais, Instagram e Twitter. Instagram é @teólogo de Quinta, arroba o Jonathan Fernandes. No Twitter é @teólogoque. Eu sempre posto coisas lá. E arroba Jonathan Fernandes também no Twitter. E é isso, galera. Lembrando da nossa agenda, né? Na próxima terça tem plataforma, mais um convidado. Na próxima quinta, Teólogo de Quinta. Muito obrigado por tudo mesmo. Tamo junto e até a próxima.